nessa viagem pelas portas. Escreveria as claves cortas. Mostraria como o amor é musical. E assim te levo às profundezas. O sentimento e da beleza. Te mostrando como o amor é musical. Te levaria além do jazz. Voltaria ao hip hop. Faria rock com batidas africanas. Pra te envolver, pra te mostrar o quanto a música pode ser mágica. Nessa viagem pelas pautas, escreveria as claves, claves tortas. Momentos ao som da brisa, ao vento, natureza implorando pra mais. Yo, hey, quantas canções foram testemunhas do nosso amor? Entre suspiros, declarando que meus olhos já te contou. Esquece o cobertor, se aquece entre meus braços. Quero nossos corações batendo no mesmo compasso. Se eu faço, se for preciso, pois preciso de você. Ouvi sua voz ao telefone dizendo: te encontrar anoitecer, sempre me surpreender. Bem baixinho enquanto te vejo adormecer. Ver seus olhos se abrirem e te desejar bom dia. Confessar que estar contigo é tudo que eu mais queria. Musa da minha poesia, tom da minha canção. Perfeita melodia pros batuques desse boi no coração. Ao som de John Coltrane e seu sax tenor. Te propor eterno amor e ser o seu protetor. Prometo te dar valor sem medo. Por favor, esquece tudo que já passou e quanto já te magoou. Escreveria as claves tortas.